fumaçador, então tem drão, fumando um baque. Veneno baleado, no beco foi deitado. Pro paraíso jaz, mais um que foi levado. Apaga sem dar guela, no roubo foi preciso. Na foca foi traído, e trombos inimigo diz. Quem que pá é o nome, dos cu que caga mole. De farda diz que é homem, paisana diz que engole no cofre. Diz que aguarda e consome, ó, some, ha. Na noite é mó ibope, só sei que é só maldade e crocodilagem. Favela cabreiragem, nas vielas escura, sussurra. Ei, vai filha da puta, sussurra. Calibre 12 é a cura. O conquiste caiu lá, que rouba foi preciso. O crime é mau castelo, te arrasta pra isso. Paraíso dos gangster é beco sombrio. Apaga a vela, senta aquela que o menino tá frio. O gangster caiu lá, que rouba foi preciso. O crime é mau castelo, te arrasta pra isso. Paraíso dos gangster é beco sombrio. Apaga a vela, senta aquela que o menino tá frio. Não foi o primeiro, não foi o segundo que os filhos da puta levaram deste mundo. Ainda o choro é permanente, toda a favela sente. Moleque e mãe ausente, no crime se vê gente. Na intenção é claro, de comprar uns barato. No crime ele cresce, tem uma XT endinheirado. Quilombra louca, malaco, depois conta o prejuízo. Sonhar sempre é bom, sangue bom, entenda isso. Pensa nos parceiros que foram primeiro. Quanto campeão morreu, doidão e tiroteio. Só sei quem são os meus, conheço que são seus. Inimigos, quero perto, tô esperto, sou certo. Vai filha da puta, só na nuca toma reto. Vai filha da puta, só na nuca toma reto. O gangster caiu lá, que rouba foi preciso. O crime é mau castelo, te arrasta pra isso. Paraíso dos gangster é beco sombrio. Apaga a vela, senta aquela que o menino tá frio. O gangster caiu lá, que rouba foi preciso. O crime é mau castelo, te arrasta pra isso. Paraíso dos gangster é beco sombrio. Apaga a vela, senta aquela que o menino tá frio. Desconfie confiando, mesmo confiando, ha. Fica ligeiro que se pan é pé de pano. Ainda tela sós corrente, psicopata mente. Tela sós biqueira, seca pimenteira. Tá de caola, sou o brilho do cifrão. Vagão, vagabundão, nem faz questão de ver seu sangue na chão. Na louca pinó, diz que a culpa é do Patrício. Eu fui pro 5-7, ele foi pro latrocínio. Extinto, 30 anos é muito tempo, entendo. Mas na hora me deu medo. Mentira ou verdade, só que é morto não fala. Errado, esperto, vivo, certo, morto, fala. Para, se for assim, deixa baixo, eu paro. Eu não nasci pra ser otário. O gangster caiu lá, que rouba foi preciso. O crime é mau castelo, te arrasta pra isso. Paraíso dos gangster é beco sombrio. Apaga a vela, senta aquela que o menino tá frio. O gangster caiu lá, que rouba foi preciso. O crime é mau castelo, te arrasta pra isso. Paraíso dos gangster é beco sombrio. Apaga a vela, senta aquela que o menino tá frio.